2010 na Projetap, Major Chão 0, Ola 3, reposta estabilizada em leve. 2000 está na Pro 6310. Cinco 2 no meio, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém 5-2 no meio. Curto, solo Zuno Uno, livra a pista via taxiway Eco, solo em 121 decimal 9. Livrando pela Eco, 1219, boa noite. 4071, prossiga. Com a Alfa, para cópia, Gantina, nível 3, 4071, 4070, 4071. Aguarde cópia, 4071. Salvador, boa noite, 3858. 3858, boa noite, táxi via Alfa, Juliette para o gate 3. Alfa, Juliette, gate número 3, obrigado, 3858. Azul 4071, copia 340. Afirmativa, Azul 4071. Autorizado Campinas, nível 340. Decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, Alpes Zulu no meia. Controle 120, decimal 8, código 5052. Autorizado 340 para Campina, 10, curva à direita, saída da El, Fazeira, Fazeira, Alpes Zulu, 16, 208, 5052, código 5052. Que está correto nesse estacionamento, táxi. Uso no meio decolado, aos 1 no 3, controle 1 no 20 decimal 8. 128, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, 352, 8. 2 no meio, submantém 1 no 50 na saída Pouca. 7, peça da Pouca, 1 no 50. Controle Salvador, o Oscar Mike Romeu está em condições visuais, 10 milhas, propõe cancelamento. Modificado ao Zona 5, Mike Oscar Mike Romeu, prossegue para 1.503, é o ajuste. Vai agora chamar a torre 18612 para a coordenação junto a Taxway. Ok, 118.6, a torre vai baixando para 1.500 pés. Romeu. Controle Salvador, boa noite, objeto 5810. Camargo Romeu, prossiga. Tá agora 8 milhas, cruzando 2000 para 1500 pés. Instruções. Posso, Camargo Romeu, confirma intenções de pouso? A intenção é pousar, caso possível, a Taxway, a fazer aproximação para a Taxway. Oscar, e prosseguir parte número 4. Oscar, Mike Romeu, direto para o pátio 4. Pistono 7 está impraticável. Ok, direto para o pátio 4, Oscar, Mike Romeu. Oscar Mike Romeo, autorizado pátio 4, vento 1, 10 graus, 109. Reporte no solo controlado. Romeo. Recife, em 1251, alterne 1-3325. 1251-3325-1885. Mike Romeu, cheque de vento 1-10 graus 09 nós, o que negar na 0 no 3, autorizado direto parte 4. Oscar Mike Romeu, reporta no solo controlado. Oscar Mike Romeu. Mike Romeo, considere solo aos 2-1, frequência livre. 5216, chame Recife, 12545, alternativa 12685. Trip 5216, Recife, em 12545, alterne 12685. 12545, 26485, desculpe. O Chime 310, complete a aproximação, torre 186. 186, obrigado, boa noite, estamos decolados. Salvador, boa, tá 3662. Mais 3 minutinhos aí para os 15 minutos, mas estamos na escuta. Se tiver, a gente copia o Natal. Nível 370. Ok, então 3662. Autorizado Natal. Nível 370, via Presumo 10. Decola pista 10, curva esquerda. Saída Puca. Transão Zipa. Controle 120.8, código 5063. Afirmativa, 370 autorizado, apeselo 10, decola da 10, primeira curva à esquerda, Pucas de Pá, 120, decima 8 com controle, 5063 é o transponder, tá 3662. Correto, nessa para acionamento táxi. Chamará, muito grato, senhor. Puxando M310 na escuta da torre. Na escuta, passou sim, Bra. Puxanem 6310, tráfego avistado, vento 110 graus 09 mais, autorizado pouso pista 10. Check trem. Rebaixado checado, pouso 10, 6310. Puxanem 6310, check trem, reporte checado, o reporte baixado travado. Baixo checado, 6310, de pouso pista 10. Gente, autorizado pouso 6310, vento 110 graus 09 mais. Gente, pouso pista 10, puxanem 6310. Xanem 3110, solo aos 26. Livre a pista pela direita, a frequência do solo em 121.9. 219, direita, 6310. Ficou 810, objeto, torre 1812, bom pouso. 186, muito obrigado. Salvador, boa noite, objeto 5810, visual estabilizado, NLS. Solo Chinaman 3190, livrou. Chinaman 3190, prossiga táxi via taxiway Alfa. Alfa Juliette, gate 7. Alfa Juliette para o 7, linha 3190. Whisky Bravo Whisky, confirme sua posição? Circuito no zero, na escuta da torre. Afirma, amigo, passando externo, baixado, checado. Zero 5890, tráfego avistado, vento 1-0 grau 07, nós que negamos 0 no 3. Autorizado pouso, pista no zero, check trem. Baixado, checado, travado, 5890. 18, código 5065. Aguarde sua confirmação da série que eu vou checar junto ao controle. Salvador, azul 4071, para a pista de acionamento 21. Confirmo. Azul 4071, para a pista de acionamento gate 1. Gate 1, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Acordará pronto para o táxi, autorizado, para o acionamento do 4071. Whisky Bravo Whisky, confirme. Confirmando a saída após decolagem, a curva à direita da Elreda e Léus. E qual o número de pessoas bordo? Posso. Objeto 5890, solo aos 30, livre pista, ao livrar a pista, frequência do solo em 121, decimal 9. Ao livrar 219, objeto 5890. Solo Salvador, objeto 5890, livrando o circuito. Objeto 5810, táxi Alfa, aguardando para ingresso no pátio principal. Alfa aguardando para ingresso no pátio principal, objeto 5810. Em posição, 5810. Azul 4071, estimado para iniciar. Iniciando Azul 4071. Tem condição de aguardar um minutinho aí, só pra gente engraçar o mapa que já pousou, que vai pro 4? Azul 4071. A gente tem condição de puxar rapidamente. Só que eu tô com a aeronave já pra ingressar na Juliette pro gate 4, que ela ingressa e o senhor inicia, ok? Vai ingressar o 737 objeto pro 4 após iniciar o push. Tá, ok, o 4071 vai aguardar a posição da aeronave. Objeto 5810, prossegue seu táxi agilizando a medida possível, Juliette, para o gate 4. Para o gate 4, objeto 5810, obrigado, Zul. Um minutinho pra cópia. Engressante, no 4. Azul 4071, autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado, puxa, porta táxi, 4071. Boa noite, 89 pra cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola pistola 0, curva à direita, saída Tael, Leda, Bridge, é o peso 10. Controle 120, decimal 8, código 5067. Botan 3662, pushback acionamento, posição 8. Gate 8 autorizado, reporte para o táxi. Reportará. Solo Salvador, TAM 3662. Prossiga. Nosso porão precisa ser aberto, senhor, para colocar umas malas aí. A gente chamará quando pronto, pode ser? Puxa, eu posso quando estiver pronto, tá ok? Obrigado, senhor. Nada. para táxi azul 4071 COB 120, 3 horas e 50 de autonomia alterna Galeão. Galeão 350, 120, autorizado para seguir o táxi via Índia Alfa, ponto zero, torre 18, décimo meia dúzia. Índia Alfa, com unidade 262, 240, 71, bora. Salvador, azul 4071. Azul 4071, autorizado a linha e decolar pistão 0, vento 1-1-0, grau 08, não esquema H1013. Autorizado a linha e decolar azul 4071. Controle, o Chané 6212. Boa noite. Identifique-se se mantém 3.000 pesos, altímetro no 0.3, chegada Mari. 3.000 na Mari, identificou com 1013, 6212. Tá 3.000 e a 2, agora completamente prontinho para pushback e acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Obrigado, senhor, reportará pronto.